turma. A vida que ainda palpita pode logo natural, do Angico Carneleira, do Cedro das Figueiras, grita exaurida, parem com essa orquestra aqui, que desafina a vida. Vejam a sua morte, com as derrubadas, e longas queimadas do sul até o norte. Vejam a sua morte, com as derrubadas, longas queimadas do sul até o norte. Na Mata Atlântica, cá na Serra do Mar, a vida que ainda palpita pode logo findar. Na Mata Atlântica, cá na Serra do Mar, a vida que ainda palpita pode logo. Pode logo findar.